A paz do Senhor, meus irmãos, vamos assentar em nome de Jesus. Estamos aqui para adorar o Senhor e louvar o seu nome, né, na beleza da sua santidade, né? Eu costumo dizer que a gente não louva a Deus porque Ele nos dá bênção, né? A gente louva a Deus porque Deus é Deus. Independente dele nos abençoar ou não, né? A gente precisa de louvar o seu nome. Vamos abrir nossa Bíblia. Mesmo assentados lá no livro de Isaías, capítulo 48. Isaías 48. E vamos ler a partir do verso 11 até o verso 22. Todos encontraram? No princípio aí do capítulo 48, o tema da palavra aqui na Bíblia, né? Está escrito a teimosia de Israel. Então nós vamos ler a partir do verso número 11. Eu vou ler, os irmãos acompanhem, ou na sua Bíblia, ou aí no telão, né? Através do reto projetor. Por amor de mim, faço isto. Como seria profanado o meu nome? A minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. A minha própria mão fundou a terra e a minha destra mediu os céus a palmos. Quando eu convoco, levantam-se juntos. Ajuntai-vos todos vós e ouvi. Qual dos ídolos anunciou estas coisas? O aliado escolhido do Senhor executará sua vontade contra Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu disse sim, eu já o chamei, eu farei vir e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. E agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensino que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua retidão como as ondas do mar. A tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas como os seus grãos. O seu nome nunca seria eliminado nem destruído de diante de mim. Saí da Babilônia, fugi diante dos caldeus, anunciai isto com voz de júbilo e o proclamai. Levai-o até os confins da terra e dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Eles não tinham sede quando os levava pelos desertos, fez-lhe correr água da rocha. Fendeu a rocha e as águas manaram dela. Para os ímpios não há paz, diz o Senhor. Aleluia. Curta a cabeça, um momentinho só. Senhor nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te render graças, ó Deus, render louvores ao teu nome pela tua grandeza. E agora, Senhor, que nós vamos meditar, vamos ouvir, Senhor, a tua instrução, tua palavra. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, não só para mim que vou transmitir tua palavra, mas para os irmãos, teus filhos que vão ouvi-la, Senhor. Que os corações sejam acessíveis, sejam atentos à tua voz. E daqui um pouco, ó Deus, almas estarão alimentadas pela tua palavra, Senhor. Estarão fortes, fortalecidas para vencer as tribulações desta semana que vem, Senhor. Ajuda-nos nesses momentos tão importantes agora, que o teu Espírito venha a ter primazia em nossas vidas. Oramos agradecidos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Muito bem. Nós queremos nessa noite meditar um pouquinho na palavra de Deus com os irmãos. E para isso, eu quero chamar a tua atenção e lhe pedir que você não deixe nada desviar teu pensamento da meditação da palavra. Eu sei que para alguns, né, os dias são bons, a semana é abençoada, a semana é cheia de vitórias. A gente anda, né, busca vitórias, busca as bênçãos de Deus. Mas, de repente a gente percebe que o tempo da nossa vida, o ar da nossa vida, os céus da nossa vida cristã, dá uma fechadinha, né? Tem até um hino que a gente canta, que de repente o tempo está claro, de repente a tempestade vem, fecha o tempo, né? Bem de manhã, embora o céu sereno, pareçam dias calmos, né? E vigia e ora, porque o temporal pode nos pegar de surpresa. É assim mais ou menos, para traduzir melhor para os irmãos. Então a gente, sem o conhecimento da palavra, sem o conhecimento da direção de Deus na nossa vida, muitos sucumbem, muitos murmuram, muitos desesperam, muitos pensam que, né, não tem mais jeito, não tem mais conserto, não tem mais jeito para as diversas situações. E nesta noite eu quero deixar aqui convosco uma palavra nesse sentido. Por exemplo, às vezes você está em situação difícil e você começa a rejeitar a orientação de Deus, porque você está com a paciência cheia já está com a dificuldade até ultrapassando os limites da tua vida, né? E normal do ser humano, não vou criticá-lo por isso, mas eu quero lhe mostrar nesta noite alguns riscos que nós corremos quando a gente rejeita. A gente rejeita a direção de Deus, rejeita Cristo. Você não deixa de ser cristão nessa tribulação, você não deixa de ser um servo de Deus quando aparece a batalha, quando aparece a tribulação. Mas você rejeita algumas coisas de Deus. Você fala assim: ah, mas por que que Deus não me abençoou? Por que que Deus não fez aquilo, não fez aquilo outro? Então surge na nossa vida, meus irmãos, uma grande interrogação. E com isso a gente vai perdendo a paz. Você sabe por que que o cristão perde a paz em muitas ocasiões na vida? Porque a gente rejeita a Cristo e rejeita o poder do sangue de Cristo na nossa vida. Aquele momento em que nós poderíamos estar clamando pelo nome de Jesus, clamando pelo sangue de Jesus, para a sua cobertura na nossa vida, a gente rejeita e começa então muitas vezes a murmurar contra Deus. Você começa a expressar palavras que não são sábias diante de Deus, não são apropriadas diante de Deus. Eu já fiz isso algumas vezes na minha vida e conheço algumas pessoas que já o fizeram. E a percepção nossa, na nossa vida pessoal, é que a gente não tem paz. A gente não tem paz nem conosco e muito menos com Deus. E você sabe que nós podemos ter um bom salário, ter uma boa família, um bom emprego, mas se você não tem paz, se você não tem paz com Deus, com o teu Criador, com o teu Redentor, com o teu Salvador, aquele que se fez homem para vir aqui no mundo, morrer no Calvário pelas nossas vidas, não adianta nada. Você tem um bom salário, um bom emprego, um bom automóvel, uma boa vida, né, uma boa família, os bens bons na tua casa, a melhor TV, o melhor videogame, mas se você não tiver paz com Deus e paz contigo mesmo, consigo mesmo, tudo é vão. E nessa noite eu quero dizer isso, conforme diz aqui a palavra de Deus: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina aquilo que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Que bom seria se as pessoas, se todos nós pudéssemos ouvir o ensinamento de Deus, que é útil para nós. Se o homem ouvisse o ensinamento de Deus, dificilmente ele erraria, porque Deus nos guia por caminho segundo a Bíblia, que nós devemos andar. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Então, eu quero lhe convidar para vir passear um pouquinho comigo na palavra, para Deus nos ensinar, inclusive eu, nos ensinar o caminho que nós devemos andar no meio das batalhas, no meio dos problemas, no meio desta vida, no meio deste mundo corrompido que nós vivemos. Eu quero que o Espírito Santo, nesta noite, ajude você a olhar e andar pelo caminho que Deus deseja que você ande, que nós andemos. Aleluia! Então, para começar a nossa palavra nessa noite, eu vou lhe afirmar outra vez: aquele que contende com Deus, aquele que rejeita a Cristo e o seu sangue, não tem paz, não tem paz com Deus. E diz a Bíblia que Deus é a nossa paz. Ele é o príncipe da paz. Você não tem paz com o príncipe? Que tipo de vida estamos levando? Sem paz com Deus, sem aceitar a direção de Deus, sem aceitar os propósitos de Deus na nossa vida, sem aceitar a direção de Deus, sem aceitar aquela voz que atrás de nós sempre nos fala: este é o caminho, andai por ele. Que vida nós levamos? Eu faço esta pergunta à igreja nesta noite. Se rejeitarmos a direção de Deus, se rejeitarmos o príncipe da paz, se rejeitarmos, se não aceitarmos aquilo que Deus nos manda, permite em nós, muitas vezes, para fazer bem, trazer bem à nossa vida, porque diz a palavra de Deus que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós não concordamos com os propósitos de Deus na nossa vida, que tipo de vida nós vivemos? Sem paz com Deus não há vida, não tem vida. Sem paz com Deus não dá para nós expressarmos a sua palavra. Sem paz com Deus nós não conseguimos ter uma vida feliz neste mundo, por mais atribulado que seja. Você sabe que o mundo pode estar do jeito que está, de perna para cima. Nós tendo paz com Deus, dos nossos lábios procede glória a Deus, procede aleluia. Dos nossos lábios procede cânticos de vitória. Se nós vivemos num mundo atribulado, mas temos paz com Deus, da nossa vida procede aquela expressão maravilhosa: o Senhor é Deus, eu vou ter vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Estamos batalhando, estamos lutando, sofrendo, com dificuldades, com as coisas contrárias, mas nós vamos expressar como o salmista expressou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Paz com Deus. Paz no vale. Paz lá no monte. Pastor Luiz de Carvalho, que canta um hino muito bonito: paz no vale. Haverá paz no vale para mim, se eu estiver com Deus. Aleluia. Que tem gente que gosta de ter paz, né? Mas paz na montanha. Paz no vale, lá é que nós precisamos da paz. É quando estamos em dificuldades, em batalhas. E Deus, nesta noite, quer lhe dar paz, tanto no vale como na montanha. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda coisa que eu descobri na palavra de Deus e trago aos irmãos nesta noite é que aquele que rejeita a Cristo e o seu sangue, rejeita a direção de Deus, está debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. É difícil falar isto. Eu, como pregador nesta noite, sinto difícil falar essas coisas. Aquele que rejeita a Cristo, a sua direção, rejeita o sangue de Jesus, está debaixo da ira de Deus. Por isso eu lhe convido a lhe mostrar pela palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18. Logo depois de Atos dos Apóstolos, o que a Bíblia diz? Atos 1, 18. Diz assim: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando a gente, irmãos, rejeita a Cristo e o seu sangue, você sabe o que nós estamos fazendo com Deus? Estamos cometendo uma grande injustiça da nossa parte. Você acha que é justo Jesus morrer no Calvário? Você acha que é justo Deus mandar o seu filho ao mundo morrer no nosso lugar e depois nós rejeitarmos a direção de Deus, rejeitarmos o sacrifício dele, rejeitarmos o sangue de Jesus Cristo no Calvário? Você acha que é justo nós dizermos: o sangue de Jesus não tem poder sobre mim? Por isso é que o texto fala que nos céus se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Deus, Ele quer que você e eu glorifiquemos a Deus, porque Ele fez tudo, Ele fez todo o possível por nossas almas. Coisa que eu teria que fazer, Ele fez tudo, completou, e disse: está consumado a obra, eu fiz tudo. Pois vocês acreditam que o homem ainda é ingrato a Deus? Cada um, em muitas ocasiões, quer andar nos seus próprios caminhos. Cada um, muitas vezes, durante a semana, deixa Deus de lado. Deus dá a direção, nós falamos: não, Senhor, eu sei como faz. Deus fala que vai nos curar, nós dizemos: eu sei, Senhor, eu estou tomando já remédios do médico, não precisa de tua intervenção, não, Senhor. Quantas vezes nós iramos contra Deus, cometemos injustiças contra o Senhor, dureza do nosso coração, somos ingratos, endurecendo o nosso coração para Deus, conforme Romanos 2, versículo 5, diz lá: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Não é Deus que é o culpado, não é Deus que causa a nossa destruição, ou vai causar nosso juízo, mas é nós, pela nossa dureza do nosso coração. Por isso, nessa noite, Deus lhe convida a ter o coração amolecido para a palavra de Deus, sabe? A ter o coração acessível à voz de Deus. Eu estava pregando um dia desse lá no Dom Miele e expressei lá uma palavra à igreja e disse aqui terça-feira passada na reunião de oração que tem gente que já me falou algumas vezes: olha, pastor, domingo eu vou na igreja porque eu quero ver Deus falar comigo. Né? Não, meu irmão, Deus fala conosco até no nosso banheiro, se Ele quiser falar. Ele fala conosco andando de automóvel, Ele fala conosco num pneu furado do nosso carro. Ele fala conosco num acidente. Ele fala conosco num abraço que nós damos a um irmão ou a uma irmã. Deus fala conosco porque Ele quer dar direção à nossa vida. Às vezes, o mal que você está passando, você sabe o que é isto? É Deus querendo falar com você. Porque nós não paramos para ouvir Deus falar. A nossa correria é tanta. A nossa dificuldade financeira é tanta. Nossa correria, os nossos negócios são tantos. A nossa família, nosso emprego, nossa vida pessoal. Aí Deus para-nos da sua maneira, para falar conosco, para nos dar a direção. E quantas vezes nós paramos, às vezes forçado mesmo, aí vem a voz de Deus e tudo se coloca em ordem na nossa vida, porque nós ouvimos a voz de Deus nos dar a direção e a sua orientação. Nós não podemos de forma nenhuma, meus irmãos, endurecer o nosso coração, porque quando a gente endurece o coração, a gente está entesourando, diz a palavra de Deus, entesourando ira para nós no dia da manifestação do juízo de Deus. Você já ouviu alguém falar isso para você? Você já ouviu alguém te falar isto? Você já sabe disso, que você endurecendo, nós endurecendo o nosso coração para Deus, nós estamos trazendo prejuízos para nós mesmos. Quantas vezes nós endurecemos nosso coração para Deus, meus irmãos? Quantas vezes Deus quer falar conosco, mas a gente não deixa Deus falar, não queremos que Deus fale, rejeitamos a voz de Deus, rejeitamos acontecimentos na nossa vida e nós estamos causando e buscando prejuízos para nós mesmos, segundo a palavra de Deus nesta noite aos nossos corações. Quantos podem glorificar Deus por isso nesta noite? Amém? Vai pensando aí, meu coração às vezes é endurecido. Vai dizer assim, a partir de hoje eu não quero mais endurecer meu coração para Deus. Venha o que vier, passe o que passar, Deus será o meu Senhor. Toda a autoridade é dEle, a supremacia é dEle, a autoridade é dEle, o poder é dEle, a glória é dEle, o louvor é dEle, eu pertenço a Ele, toda a minha vida é dEle, todo o meu ser é dEle, todos os meus bens é dEle, todo o meu salário é dEle, toda a minha vida é dEle, minha respiração é dEle. Meu coração não pode estar endurecido para Deus. Quando eu leio lá em Romanos 5, versículos 9, eu leio lá, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ora, meus irmãos, o sangue de Jesus Cristo é que tem poder de salvar você da ira futura. Nós já fomos libertos por Jesus e nós precisamos estar mais do que nunca firmados, crendo no sangue de Jesus, porque é Ele que vai nos salvar da ira futura. Quando haverá julgamento deste mundo, Deus vai olhar na tua vida e na minha vida se eu tenho a carteirinha de membro. Será? Para me salvar, será que Deus vai olhar para mim se eu um bom pregador, um bom músico, um bom tocador, um bom cantor, um bom dizimista? Não! Ele vai nos olhar se nós temos a marca do sangue de Jesus. Se nós estivermos lavados com o sangue de Cristo, aleluia! É isso que vai nos colocar lá nos lugares celestiais. Ele não vai me olhar se eu sou bonito, se eu sou rico ou pobre, ou talentoso, bom pregador, como eu já disse, um bom cantor, um músico de excelência. Não! Ele vai me olhar se eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu vou ser justificado, porque o sangue de Jesus me lavou dos meus pecados. Por isso, eu não posso rejeitar a Cristo, nem o seu sangue, porque através dele é que eu vou morar na glória, é através dele que eu vou morar no céu, é através dele que eu vou morar com Jesus eternamente. Aleluia! E você também vai, se você não rejeitar a Cristo e nem o seu sangue. Quem rejeita a Cristo e o seu sangue está debaixo da ira de Deus. Você entendeu esta palavra? Você entendeu isto? Rejeitar o sangue, rejeitar o Cristo, é rejeitar a salvação. É rejeitar a entrada tua lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Venha comigo novamente a palavra de Deus. Quem rejeita Cristo e o seu sangue não conhece a purificação do seu pecado. Abra lá no livro antes de Hebreus um pouquinho só. Tito. No capítulo 1, versos 15 e 16, eu quero ler para você esses versículos interessantes para você nesta noite. Tito capítulo 1, versos 15 e 16, diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os corrompidos e descrentes. Antes a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Professam conhecer a Deus, mas negam-no pelas suas obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Queridos, esse texto aqui tem uma lição para nós impressionante. Aquele que rejeita o sangue, rejeita Cristo, está contaminado pelo pecado, pela iniquidade. E quando a pessoa tem este modo de viver, ele acha que a igreja não serve para nada. Ele acha que a palavra de Deus não lhe dá sabedoria. Ele acha que as coisas de Deus não têm muita influência. Ele acha que a direção de Deus não lhe serve para a tua vida. Eu me lembro, alguns anos atrás, só para os irmãos entender este texto aqui, me sobrou um dinheirinho lá, um tempo lá, não sei o que eu recebi da firma que eu trabalhava, e falei, vou comprar um brinco bem bonito para minha esposa. E comprei um brinco de pérola. Hoje devia valer o quê? Uns 10 mil reais o par. Naquela época era mais barato, paguei em prestações, né? E fui investindo e comprei um brinco, só que ela não usou, porque eu, naquela época, eu usava um relógio Rolex de ouro no meu braço, do meu patrão, valia 40 mil dólares. E um dia eu vi na televisão que, por causa de um relógio Rolex, o cara perdeu o braço. O cara chegou com um facão, cortou o braço do cara aqui em cima e saiu com a mão carregando. E eu peguei e falei, tomara que meu patrão perde esse relógio correndo, porque e se eu perder meu braço depois? Aí eu comprei um brinco, era caríssimo, minha esposa nunca deu valor a essas coisas, mas era um investimento. Era um investimento, né? E um dia lá eu comprei uma casa aqui no Ipiranga, precisava pagar essa casa, vou vender o brinco. O brinco era minha fonte de renda, né? Era um presente dela. Mas falei o quê? Ninguém usava, ninguém, vamos vender o brinco, hein? E o brinco era valioso. Comecei a procurar comprador para esse brinco. E tinha um colega meu lá no escritório que era meio malandrinho, gostava de enganar os outros. Falei, você não quer comprar esse brinco aqui? E ele, meio enganador, olhou no brinco, falou, isso não vale nada. E valia naquela época uns 2.500, 3.000 contos, sei lá quanto valia naquela época, hoje valia mais. E eu comecei então a ficar preocupado, falei, que coisa! O camarada é enganador e quer me enganar, porque a pessoa não vê pureza nas coisas puras. Né? E eu comecei então a mostrar, não, esse brinco vale, naquela época, R$2.500, me dá R$2.500 que eu estou precisando pagar minha casa. Mas Daniel, esse brinco não vale nada, não vale 500. Eu falei, que coisa medonha, meu Deus, mas comprei esse brinco tão caro. Fui enganado, não é. É que os olhos dele, é que a mente dele, é que era a intenção dele. Ele não valorizava aquilo que tinha valor. Que tinha valor. Por isso a Bíblia fala assim, todas as coisas são puras para quem? Para os puros. Se eu tenho a mente de Cristo, O sacrifício de Cristo tem um valor tremendo para mim. Mas se eu não tenho a mente de Cristo, meus irmãos, o sacrifício de Jesus para mim não vale nada. Se eu tenho a mente de Jesus na minha vida, o sacrifício de Cristo vale a minha vida. Mas se eu não tenho o sangue de Cristo na minha vida, lá na cruz do Calvário foi apenas um homem que morreu. Por nada. É assim que diz a Bíblia. Então, por isso, aquele que rejeita a Cristo e o seu sangue, ele não conhece aquilo que Jesus fez por ele. Ele não conhece que ele foi purificado dos seus pecados. Ele não discerne que você não é mais condenado. Você não discerne que sobre ti não pesa mais condenação. Mas aquele que tem o sangue de Cristo, que crê no sangue de Cristo e não rejeita Cristo e o seu sangue, ele sabe que sobre nós não pesa mais nenhuma acusação. Que o homem pode acusar, que Satanás pode nos acusar, mas não tem valor a acusação. Na nossa tenda não entra mais condenação, não entra mais nada de errado, porque o sangue de Jesus Cristo tem poder sobre nossas vidas. Mas quem não tem, irmãos, o sangue de Cristo, não crê nele, acha banal o que Jesus fez por nós. E este é o maior mal, às vezes, de muitos cristãos. É achar banal o sacrifício de Cristo. Vale muito mais qualquer outro assunto. Vale muito mais uma riqueza ajuntada neste mundo do que a riqueza ajuntada no céu, do que tesouros ajuntados no céu. Aqui no mundo as riquezas, o ladrão rouba, escavam, tudo apodrece, enferruja. Mas lá no céu, diz a palavra de Deus, ladrão não escava, ladrão não rouba, lá nada enferruja. Lá é coisas guardadas por Deus. Deus tem poder para guardar a nossa vida, meus irmãos. Então, para os puros, né? Tudo é puro, mas para aqueles que são corrompidos e descrentes, até o sacrifício de Cristo é impureza, que a nossa consciência está contaminada. Professam conhecer a Deus. Quantas pessoas agem assim hoje? Professam conhecer a Deus, mas o negam pelas suas obras. O negam pelas suas obras. São desobedientes a Deus. Diz a Bíblia aqui, reprovados para toda boa obra. Quanta gente já me falou, pastor, mas para que ir na igreja toda semana? Para que eu tenho que ir nos cultos aos domingos à noite? Se eu sou salvo, se eu sou de Jesus. Você sabe o que é vir à igreja, meus irmãos? Você sabe o que é vir a um culto? É fazer obras da fé. Se eu creio, eu vou na casa do meu pai. Se eu tenho a Deus como meu pai, eu vou na casa dele. Lá eu vou encontrar com meus irmãos. Lá eu vou adorar o nome de Jesus. Lá eu vou servir a meu pai, vou prestar um serviço para ele. É isso que é obra da fé. Então, repetindo aos irmãos, aquele que rejeita Cristo e o seu sangue, em terceiro lugar, não conhece a purificação dos seus pecados. Em quarto lugar, eu quero lhe convidar para ir lá para Lucas capítulo 15, versículos 13. Estou terminando já, meus irmãos. Lucas 15, versículo de número 13. O que diz lá a palavra de Deus? Vamos lá. Lucas 15, versículo de número 13, diz assim: poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Para muita gente não tem significado nenhum esse versículo aqui. Mas quero lhe dizer o que, que é isso. Aquele que rejeita a Cristo e o seu sangue, neste versículo, mostra que ele está longe de Deus. Longe de Deus. Queridos, e uma pessoa longe de Deus, ele começa a desperdiçar as suas riquezas. Ele começa a desperdiçar a sua fé. Começa a desperdiçar a sua riqueza de Deus na sua vida. Ele começa a desperdiçar os seus bens. Ele começa a viver dissolutamente. Quer dizer, viver de qualquer maneira. Tanto faz prostituir-se como honrar a família. A pessoa dissoluta não sabe discernir uma coisa da outra. Ele vive para o seu próprio bem, para o seu próprio prazer. Longe de Deus, a pessoa vai enfraquecendo na fé. Longe de Deus, nós vamos enfraquecendo na nossa visão espiritual. Longe de Deus, nós não vamos crendo mais na volta de Jesus. Quantos crentes não crê mais que Jesus vai voltar? Infelizmente. Quantos cristãos que rejeitam a volta de Jesus por causa de um futuro casamento, de um futuro relacionamento? Este jovem aqui tinha tudo na sua casa, mas ele desprezou. E ele tem muito a ver com a nossa rejeição a Cristo. Longe de Deus. E se eu for lá para Efésios, nesse mesmo espírito, Efésios 2, versículo de número 13. Efésios 2, versículo 13. Acompanhe na Bíblia comigo. Você está entendendo o que Deus quer nos ensinar nessa noite? Você está entendendo que Deus quer ensinar nessa noite que nós não podemos recusar a Cristo nem o seu sangue? E nós precisamos ter cuidado. Mas, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu já sou salvo. Pois é para salvo mesmo que ele fala. É para mim ter cuidado. Que durante a minha vida o diabo pode me querer me colocar na minha mente um momento de rejeição e eu perco tudo aquilo que eu ganhei até agora. Efésios 2:13 diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Olha só a realidade, meus irmãos. Se pelo sangue nós chegamos perto, é um sinal que existe longitude da presença de Deus. Estou indo profundo para os irmãos entender o que significa esta palavra. Se pelo sangue nós chegamos perto de Deus, é um sinal que sem o sangue nós estamos longe de Deus. E longe de Deus há perdição, longe de Deus há destruição, longe de Deus nós gastamos a nossa herança, longe de Deus não temos sabedoria, longe de Deus nós temos vontade de comer as bolotas, a comida que os porcos comem lá no mundo. Eu não tenho vergonha de falar, meus irmãos, que há uma juventude hoje comendo as bolotas de porco lá fora. Nem com vontade de comer estão, como filho pródigo, mas já estão comendo. Porque se afastaram do sangue de Cristo. Jovens que passam em nossas portas. Aconteceu, né? Um moço veio aqui um dia e disse: pastor, contou hoje. Filho de um pastor. Nem vontade de comer bolota ele não tinha. Já estava comendo as bolotas que os porcos comiam. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Satanás quer que você tenha fome das coisas deste mundo. E se ele colocar fome no teu coração das coisas deste mundo, ele apresenta o alimento para você comer. Mas graças a Deus que através do sangue de Cristo, nós que estávamos longe de Deus, lá na terra, lá longe do caminho do Senhor, ele usou de misericórdia, como o pai usou com aquele filho pródigo, e nós chegamos para Deus através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não cheguei através da igreja, através de ninguém. Eu cheguei através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus na nossa vida é muito importante, meus irmãos. Me desculpem. O sangue de Jesus é todo poderoso na nossa vida. Quando somos cobertos pelo sangue de Jesus, Satanás não tem poder de tocar na nossa vida. Ele nos amedronta, mas não destrói a nossa vida. Não destrói nada em nós, porque estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então, quem rejeita Cristo e seu sangue está longe de Deus. Cuidado para você um dia não ficar longe de Deus. Eu vou repetir outra vez. Quanta gente bate em nossa porta hoje? Pessoas que já eram de Deus, eram salvos, conhecem a palavra, conhecem a Deus, muito mais do que a gente que tem 40, 50 anos de vida cristã, conhece muitas coisas, mas negam a Deus através de suas obras. Estão longe de Deus. Estômago cheio da comida dos porcos, comida do mundo. E deixando o alimento sadio de lado. Querido, não rejeite jamais o sangue de Cristo. Vem a tentação, vem a morte, vem a batalha, vem a luta. Ame o sangue de Jesus. Ame a Cristo Jesus. Pastor, já não vê mais o crente falar na igreja, ah, eu amo a Jesus. Você não vê falar mais. Ah, eu amo o conjunto musical. Eu amo tocar pistão, eu amo tocar trombone. Eu amo tocar guitarra, eu amo ser baterista. Eu amo ser pastor, eu amo ser um presbítero. Eu amo a igreja, eu amo essa situação da igreja. É difícil você ouvir alguém falar: como eu amo Jesus. Presta atenção. Que bom seria, querido, se a nossa oração nessa noite, nesses dias, fosse assim: ah, Senhor, eu estou aqui no culto porque eu amo Jesus. Eu não estou aqui porque o pastor Daniel vai pregar, porque o pastor Odilon vai pregar, porque um presbítero vai pregar. Não. Eu estou aqui porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Presta atenção nisso, meus irmãos. Que bom seria se na tua casa, na hora das dificuldades, você sofresse, mas dizia assim: ah, mas não tem importância. O importante é que eu amo Jesus. As tribulações com certeza iam embora mais depressa. Você venceria mais depressa. eu amo a Jesus. Aleluia. Em último lugar, meus irmãos, eu quero lhe trazer para João novamente. Eu vou terminar a palavra aqui. João 3, versículos 36. João 3, versículos 36. Diz assim, olha. Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida, pois sobre ele permanece a ira de Deus. Você já tinha ouvido falar nisto? Você tinha ouvido já um pregador falar isso recentemente? Todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Olha que coisa impressionante, meus irmãos. Então é um sinal de que aquele que rejeita a Cristo não tem a vida eterna. É claro, e nesta noite Deus quer que você entenda isso. Se você rejeitar a Cristo e o seu sangue, você não tem vida eterna. Qual é outra palavra que eu preciso lhe expressar? Qual é outro jeito que eu tenho que lhe falar mais claro do que este? Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem não crê no Filho de Deus não tem a vida eterna. Não adianta querer depois lá no velório as pessoas quererem chamar a gente para orar e pedir, pastor, ora pela pessoa que morreu, porque quem sabe Deus vai fazer um... Deus não faz jeitinho em velório. Deus não quebra galho de ninguém em velório, meus irmãos. Deixa claro para você isto. Deus não leva ninguém lá no velório, aliás, a oração não salva ninguém. Eu posso orar por um pecador 20 anos, a minha oração não vai lhe salvá-lo, se ele não aceitar Jesus como seu Salvador. Quem tem o Filho tem a vida, mas todo aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Está claro isso, meus irmãos? Está claro na tua vida aí, na minha está bem claro isto. Não verá a vida. E aqui no mesmo capítulo, no meu livro de João, terminando aqui no capítulo 6, o verso 53 e 54, diz assim, Jesus lhes disse, em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beber do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Sabe o que significa isso, meus irmãos? A Santa Ceia. Quanto crente despreza a Santa Ceia? Quantas pessoas não valorizam a Santa Ceia? Ah, não tem importância, um domingo, outro domingo, não tem importância. Pode deixar, estou salvo. Meus irmãos, primeira coisa que nós devíamos meditar nesta palavra é nisto. Primeiro domingo do mês... segundo domingo, primeiro domingo do mês, de manhã, não vou ter compromisso com nada. Eu vou lá participar da Santa Ceia. Vou lá. Parece uma coisa comum. Mas não é, meus irmãos, olha o que a Bíblia fala. Olha o que a Bíblia fala. Em verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, hoje representado pelo pão e pelo vinho, não tereis vida em vós mesmos. Aliás, a Bíblia fala que aquele que bebe assim indignamente, ele corre o risco de dormir. A Bíblia fala assim: por isso há entre vós muitos doentes e muitos que dormem. Por isso. De que maneira outra eu vou ensinar isso, meus irmãos? De que maneira não vou ensinar isso? Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, que Deus nos abençoe nesta noite. Não rejeite a Cristo, muito menos o seu sangue. Não rejeite. Olha as consequências que nós temos por rejeitar, por não fazer aquilo que Deus quer segundo a sua palavra. Que Deus nos ajude nesta noite. Que Deus seja misericordioso para conosco e nos fortaleça para nós jamais rejeitarmos a Cristo, muito menos seu sangue. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé nesse instante, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar com você agora. Coloque a mão sobre o teu coração nessa forma, Senhora. Coloque a mão sobre este órgão que de lá procede todas as coisas. Procede os maus pensamentos e os bons. Pede para Jesus nesta noite guardar, para que em meio as tribulações e meias batalhas da tua vida, você nunca possa rejeitar, nunca possa recusar a pessoa de Cristo na tua vida. Vamos ter cuidado. A igreja está prestes a ser arrebatada. E a principal função do nosso inimigo é não deixar você subir para o céu. É não deixar você subir para o céu. Essa é a principal função dele. Ele conseguiu isso, ele consegue tudo. É uma vida fora do céu. Então, essa noite você foi convocado e avisado. Não rejeite. Nem por pensamento, nem por vaidade, rejeite por nada. Olhe comigo agora, com a mão no seu coração, dizendo assim: Senhor, guarda o meu coração, guarda o meu interior. Não deixe eu pensar jamais em recusar a Cristo. Não deixe. Senhor, meu Deus e meu Pai, quão bom, Senhor, é sermos alertados, ó Deus, pela Tua Palavra. Que bom, Senhor, é sermos chamados por Ti, Senhor, ao ouvir a Tua voz, ao ouvir a Tua palavra, Senhor. Esses foram apenas alguns dos riscos que nós corremos. Existem centenas deles que nós precisamos ficar atentos, ó Pai. Por isso, ó Deus, guarda a minha alma. Guarda a alma da Tua igreja, Senhor. Guarda, ó Deus, o coração da Tua igreja. Senhor, para que nesses últimos dias da igreja aqui na terra, o inimigo não tenha vitória sobre nós. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, pela Tua misericórdia, Senhor. Não deixa, ó Deus, nós nem termos vontade de comermos a comida do mundo. Não deixa, ó Pai. Quanto mais comermos a comida do mundo, Senhor. Não deixa, ó Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar na Tua casa, ouvindo os Teus ensinamentos, ó Deus. E depois, ó Pai, eu sei que o Senhor está guardando a nossa herança, guardando a nossa coroa. Não deixa, ó Pai, nossos olhos, ó Deus, ser maus para considerar Tuas coisas ruins, ó Pai. Não deixa nosso coração, ó Deus, ser maus para desprezarmos, ó Deus, a Tua vontade, que é tão boa para nós, a olharmos com desprezo às Tuas leis, ó Deus, aos Teus mandamentos. Ajuda-nos, ó Deus. Cuida desse nosso coração aqui, ó Pai. Cuida, ó Deus, deste instrumento aqui, que de onde procede os bons e os maus pensamentos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a tê-lo em Tuas mãos, ó Pai. Ajuda-nos a guardar a Tua palavra neste vaso, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Ó Deus, nos ajude, perdoando-nos, nos livrando de todo mal. Fica conosco, ó Deus. Fica conosco. Abençoa o Teu povo nesta noite. Abençoa o Teu povo, ó Deus, que ouviu, que cantou, que adorou. Que esta semana seja uma semana de vitória, uma semana de bênção para as nossas vidas, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.